48, boa tarde. A sua identificação, autorizado de chegada Mari, desça para o nível 060. Estou o tímetro no 012, vigilante. Na Mari 060, né, boa tarde. Me chamou solo? Eu autorizaria a Arbor da presente, posto na 6395? Oi, Arbor. Muito obrigado, Arbor. O 1333, passa aí 150, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Recife 351-13325, boa na 333. Vou checar com ele só um minuto, o hotel do hotel. O meu confirma só um minuto. Então agora, boa tarde. 1-42, boa tarde. Perecido só um minuto. Hotel Romeu Tango, então confirmando, Miguel disponível, uma centena? É, vai ser visual ou vai sair instrumento, inicialmente? Eu estou aqui com plano visual, confirmei antes? Então uma centena inicialmente, Miguel, caminhante, está no pátio 5, precisando decolar o nosso certo, certo? Não afirma afirmativo, imaginei que você esteve nos hangares ali, próximo a aeroestado, na 1-7, próximo a 1-7. Mas autorizado sim, Ilhéus, 1-70, proveniente, Golfo 177, decolar no pista 1-0, vou pela direita, no perfil da Coral. Acionando o código 0273 e a frequência do controle 1-9-3. Via Golf 677, e o transponder 0273. Presumo que o 4 pode vai estar, 3-2-6-7-7. Então, eu estou saindo antes de se ocorrer com o controle, então, após o hotel Romeu Tango. Em direcionamento no pátio 3, o hotel Romeu Tango no pátio 3 está em direcionamento. E chame quando pronto para o táxi. O Romeu Fox Lima, confirmando. CA Novembro e Juliette Delta. Ok, a intenção é com a partida do Pro Norte, está no pátio 5. Ué, reporte estado azul 41-16-1012. Economia 48, reduz a velocidade para 230 nós, desça para 3.000 pés, ajuste 1012. Ok, reduzindo 3.000 pés, 1012, o Economia 48. Ou do Pátio Coração com a Torre, direto para o Pronorte, a 1.000 pés, 01150, código transponder, controle PL1 no 9 decimal 35. Doutora Sané 63, 105, veja voar na presença da posição débito. Qual que é o B? 03, copiado, 2386 agora para acionamento da decolagem, 1012 no ajuste, bom voo. Alterno 288, solicite ao mesmo a possibilidade de voar a posição. Sané 0283, obrigado, boa tarde. Ingressando no pátio principal. É importante, tá bom? Qual o PLD? 4. 4, 5. Sané Juliette, só um minuto, para a direção Campinas. Boa noite, Sané 61 no Moto 2. Pronto, cópia, 350. 350 aprovado para o melhor do mundo, resiste. Rota via 358, decola 10 com a esquerda, descida por Cajamo, transição Caju, 5073 e transponder, e controle PR1 no 9 decimal 35. Amigo 350, passar melhor do mundo, resistência, 350, decola 10, curva esquerda, por Cajamo, Aracaju, 5073, transponder, 935, controle, oxa, 61, passou. Só complementando, só corrigindo, a aerovia é 358 e a saída é a Puca, Papá, Unipampo, Tchad e Alfa, Puca, Jamo, após a menção Caju. Puca, Jamo, Caju, Graça, Leão, no Mato Grosso. Pé, portão 07, no contato para o Puca. Bom, dois. Só outra rotação, tá, para o Cresco, Caju, Alfa. Entendi, você quer retornar? Não, você pediu para avisar para a direção na Alfa, não foi isso? Ah, ela não vai ingressar no pátio principal. Se eu quiser decolar a partir da Delta, ou vai até a cabeceira? Vai até a cabeceira. Então foi o que eu segui, na saída do pátio 3, via pátio principal, Índia e Alfa até o ponto de espera no 90. O ponto de espera é 286, ó, a gente no 90 não deixa. Confia o pátio que encontra a pista aqui para centralizar. Fora do Faloche 36. Chame controle de frequência 1935. 1935, Costa. O estacionamento? Está em frente de correr. Sim, o Lima tem a Juliette. Com autorização aqui do 400 para Campinas, deputado Cláudio. 1288, boa gás. Essa via pisolou no meia, decolando a pista 10, com curva pela direita, no perfil da Dael, Leida, após Leida, voa bridge, onde a seta aerovia segue com força. 5063, o transponder e controle da pele 1 decimal 35. Fora, caso não receba o controle, modifique a frequência para 12345 para coordenações com os demais tráfegos. Positivo, meu comandante. Estamos na 20ª, caso negativo, frequência livre, o Fox não. Estabilizou azul 41, 96. Completa aproximação, chame torre, 1086, bom posto. 86, bom. 1648, desça para 2.000 pés, reduza para 180 nós, informe o localizador. 2.170 nós, 1648, bom posto. 3154, desça para 3.000 pés. 3.000, é comando 3 ou 6? 3.000, 3.000 pés. 3.000 pés, é 3.000, vou lá. Valeu, boa tarde. Morro, mil pés. Autorizado, morro, mil, decola 17, direita, achei caixa prévia, 0124, responder, controle 1935. Quilo X-ray, prossiga. Tem PLB? Tem, chame a mesma, 18,6 agora, acionamento da decolagem, 1012 no ajuste, vamos lá. Zero vento no 40 graus com 099. Pois eu no meio, 41 no meio. Eu aterro meu tanco, faço um backdeck e volto para o posto de espera da 1-0. Espera 5916, passa nível 1-60, chama agora o centro Recife, frequência 12545, alterno 2685, boa viagem. O meu tango está na disputa do solo, Salvador. Faça um 180, volte novamente para o ponto de espera e retorne para a torre depois de 18 meses. Está agora a nave na final da 1-0, 3 minutos para o ponto. Faça um 180, está presente, imediato, retorne novamente para o ponto de espera. Você passou do ponto de espera. E no ponto de espera, retorne para a torre novamente em 118,6. Voa 648, localizador. Afirma. Reduza para aproximação, informe o tráfego à sua frente, 5 milhas, com o 648. Afirmativo, visual com menos, reduzindo o 648. Chame torre 1086, bom pouso. Obrigado, boa, até mais. Mantenha a posição. A 3154, desça para 2000 pés, forma o localizador. Sente 2000, forma a 3154. Salvador, gol no 648, tá na final, baixar trabalho visual. Gol no 648, vento 1,40 graus com 099, quem legal no 02, autorizado do posto, pistão no 0. Livre pose no 0, 648. Ô, Lima, se é a Juliette, mas escuta. Juliette, escuta. Romeu Tango, confirme se visual com tráfego nacional. Sim. Hotel Romeu Tango, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter. Escuta. Tá pronto, está em paramento. Sete, eu vou com o retaguarda 1-7, que já vai iniciar o táxi. E após o tráfego, se eu inicio no 4, após e chamo a táxi. 62, 1-3, após o 1-7, pessoal. Pode ser, já está autorizado. Chamada para cá, 326, boa tarde, a sua identificação, autorizado, chegada, mar e vista para o nível 050. Ajustou o altímetro no 012. Vigilante radar. Complete a aproximação, chame torre, 386, bom pouso. 86, obrigado, senhor. Via Índia e Alfa, 386 no ponto de com a torre, 1012 na ajuste. Índia e Alfa, após até o ponto de espera, no ponto de espera a torre 198, 386, 1012 no 2 na ajuste. Qual que eu vi? Alfa e autonomia? É, bom voo, o Lima GGS. Solo, CNM 142, puxa a senhora no outro ataque. Não, 147, aguardo. Aguardo, CNM 142. CNM 142, não tem, desculpa. Você livrou a pista, mas boa tarde. CNM 148, Alfa e Alfa e Alfa e GGS. Alfa e Alfa. Ok, foi autorizado o pushback após o viajante da retaguarda, viu? Até mais cedo, bom dia. Tem informação que o viajante já tinha passado a retaguarda, viu? Não, tá ok. Ok agora. O 62 não deixa, chama o táxi. Não, tranquilo. O Lima, você é a Juliette, vai seguir agora a Avianca, ok? Vai seguir a Avianca, via Indy Alpha até o ponto de espera. Seu Fox Lima, controle Salvador. O meu Fox Fox Lima, controle Salvador. Visível 4, autorizado por sistema 0, vento no 40 graus com 09 nós, quem negar no 02. Teste pouso 03154. Papá Romeu Hotel Romeu Tango, decolado 46, chame controle de frequência 119.35. 1935, então. Colou, transferência, escuta. Hotel Romeu Tango, acione 0273. Vai prosseguir via Juliette, confirma 02. Positivo, via Juliette, vai para 02, né, bastante. Taxi do CNM 6213, estamos com 101 a bordo, 3 horas e 40, Terna Guarulhos. Autorizado, Indião, para o ponto de espera está 10, ponto de espera torre 386, o ajuste na 012, bom voo. Destaque, seu ponto de espera 26, CNM 6213. Desculpa, mas não, tô tranquilo, sem problema. Bom voo, bom profissional. Tá, também tá. 0233. Tá, reporte para ingressar no 7. Guarda, tá livre, puxa e pega, só na minha chance tá aqui. Pode voar, você passa na retaguarda, puxa a senhora, para o táxi, senhora, bota ele. Plano de voo? Nome, a distância, radial de Salvador. Xanem 326, desça para 2000 pés, estou time, tu no 012, forma localizador. 1219. Direita, 219, uma boa tarde, 3159. Autorizado, ingresso no 7, é forte, pronto. 4 de pronto, se escuta. Bem-vindo, 354, táxi lento e reporte antes da Juliette. Obrigado, táxi lento, reporte antes da Juliette, 3154. negativo, mantém a chegada. Afirma, mantém a chegada, fora. Informa o localizador, 6326. O meu bravo, poderia informar o tipo do equipamento? Hotel Romeu Tango, vou direto Coral. Coral Tango. Tango Romeu, autorizado decolagem, pistão no 7, vento no 170 graus com 089. A gente é autorizado a manter. Fox Lima, frequência livre. M2-1-3, decolado ao 50, chame o controle de frequência 1-1-9-3-5. Chame o controle de frequência 1-1-9-3-5. Chame o controle de frequência 1-1-9-3-5. Chame o controle de frequência 1-1-9-3-5. Chame o controle de frequência 1-1-9-3-5. Chame o controle de frequência 1-1-9-3-5. Beck, siga o táxi da minha que iniciar o táxi e livrar o eixo de táxi. Ao seu pode prosseguir, após Juliette até o portão 9. Afirmativo. Então está aguardando a posição, zero Avianca, após a passagem, vai para o foco 09, trânsito 4, uma boa tarde. Boa tarde, bem-vindo ao momento. Ó, subindo para 2500, aqui o Tão Romeu. 2500, na Flávio Morro, Romeu. Provado, participar, o Indy Alpha, até o ponto de espera 1-0, o ponto de espera 2 em 1-8, decimal 6, ajustado 1-0, 1-2. 1-0-1-2, quando for 0, 2-0, 1-0-1-2. Romeu Bravo, controle. Para 2510, vai na proa de Salvador. Toque arremetida, ficará sujeito ao tráfego, ok? Decente, mantenha as referências visuais. Ajuste no 0-2. Lima, Serra Juliette, autorizado decolagem, pista 10, vento no 40 graus, comando 0 nós. Vendo 42, mantém a posição. Controle. São Chanel 6320, estabilizado. Veste aproximação, chame 2-186, bom pouso. 286, obrigado, né? Torre Salvador, muito boa tarde. Chanel 6326, final da 10. Chanel 6326, continua sua aproximação, cheque 3 de pouso, reporte passando marca 2 tempos. Ok, informa passando 0, 6326 da 1 Chanel. Angulema, Serra Juliette, decolada 54, chame controle, frequência 11935. 11935, boa. Então, boa tarde, Papa Angulema, Serra Juliette. Serra Juliette, contato radar, Supra, nível 400, perfil da EL. 400, perfil da EL. Chanel 6326, passado externo, baixo travado. Chanel 6326, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, com 11 nós, que é legal, no 0, no 2. Centro livre pouso, pista no 0, 12, Chanel 6326. Controle Salvador, confirma se está autorizado a ascensão para o 400? Lima, Serra, Juliette. Está autorizado, suba 400. Obrigado, Juliette. O X-Ray está pronto para iniciar lançamento. O X-Ray fez conexão com os tráfegos locais? Ah, sim, gente, autorizado o lançamento, informe.